Aí, eu sei que há quem dedique dias pra nos ver cair na lama tomba. Em vez de buscar luz, puxa pra sombra. Falo, não, calo, irmão. Vocês só vêm anéis, nós temos calos nas mãos. Não somos iguais, eles querem ser famosos. Nós podemos ser mais e melhor. Às vezes todo esse brilho é reflexo do suor de quem mudou lares. Eles sonham com carros, nós alcançamos lugares. Vivara, Bulgari, legal. Mais preciosos devem ser olhares, é quente. E se não puder ver a grandeza disso, só sai da frente. Tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, eu tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, sério. Se tua alegria vem da dor de alguém, esteja pronto pra essa dor ser sua também. Entendeu? Faço bem ou não faça nada, ok? Sem mancada, deixa os cara bravo. Por pôr valor na cor do açúcar mascavo, vencer com centavos, ter meus manos salvos. Eu sou livre, eles pensam como ex-escravos. Alguém avisa esses MC que esses diz ridículo não vai me tirar daqui. Que as garotas amam, Emicida é over. Bafo too much, eles são posers. Abrimos caminhos, eles vivem de covers. Nos melhores dias ainda são losers. Sinônimo de amor e luta, nunca desavença. Compreende? Não? Então com licença. Tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, eu tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, sério. Eles notam que seu tênis é novo, diz agora que você é burguês. Mas no metrô lotado e cansado, atrasado, quem notava vocês? Eles notam que seu carro é louco, dizem que ostentam como reis. Mas quando era faculdade, trampo hora extra, ninguém nunca quis nossa vez. Eles notam que seu tênis é novo, diz agora que você é burguês. Mas no metrô lotado e cansado, atrasado, quem notava vocês? Eles notam que seu carro é louco, dizem que ostentam como reis. Mas quando era faculdade, trampo hora extra, ninguém nunca quis nossa vez. Tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, eu tô na TV e tô na rua, numa vida igual a sua. Diferença, eu trampo, eles olham. Eu trampo, eles mostram. Eu trampo, eles posam. Eu trampo, sério.